olhamos para o livro e ficamos a... o que é que estará lá dentro? Lá dentro estão 20 papiros com 20 poemas. Não têm mais de 16 versos. São, na maior parte, sonetos e sonetinhos e alguns contos e quadros. Bom, mas como ser autor é ser criativo, mas sempre, sempre, como disse o Albino, sem querer ser mediático. Não é isso, eu não pretendo ser. Não me convencem a sê-lo. Porque quando me chamam um poeta ou um escritor, eu às vezes tenho e digo o seguinte: não sou um escritor nem muito menos um poeta. Sou apenas um criativo. E o que penso e repenso traço no papel. E só quem tiver espírito e alma sã entende esta cruel, verdadeira e ínfima verdade. Apenas sonho, observo ou simplesmente imagino. Vivo e sofro eternamente angustiado e subjugado, caminhando e tropeçando nas graças do destino. Portanto, este é um dos poemas que está aqui dentro. Não o li todo, mas está ali. É o segundo livro, é um livro-objeto, mas quero deixar bem claro que não me considero ainda um poeta nem um escritor. Digo apenas aquilo que já disse, que sou um humilde criativo. Aprendiz de poeta, principalmente. Aprendiz, ando a aprender. E na prosa, também ando a aprender algumas coisas.